Em uma operação de rotina fiscalizando a BR-277, policiais rodoviários federais realizaram a apreensão de 4 veículos carregados com contrabando, mais precisamente cigarros oriundos do Paraguai. O motorista acabou preso e encaminhado à delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, pois ao verificarem sinais identificadores dos veículos abordados, os policiais descobriram que 3 dos automóveis de luxo e de ano recente eram produtos de crime, roubados ou furtados e usando placas clonadas. Explica o caso o policial rodoviário federal que participou da operação. Em que circunstâncias se deu essa apreensão e essa recuperação de veículos? Dos 4 veículos, 3 tinham ocorrência de roubo furto, recentes agora, do mês passado. Um deles não fazia parte do que a gente chama de comboio, que era o veículo Focus. Mas os outros 3 veículos lá que faziam parte de um comboio, dos 3, 2 tinham essa ocorrência de roubo furto. Infelizmente, conseguimos capturar apenas um dos condutores do veículo. E está sendo encaminhado agora para a Polícia Federal para as providências cabíveis. Todos carregados de cigarro? Positivo, todos carregados com cigarro. E está sendo agora cada vez mais comum os veículos terem essa característica de ter ocorrência de roubo furto. Antigamente eles usavam os veículos chamados Finan, né? Hoje a maioria dos veículos tem essa ocorrência de roubo furto. Aonde que se deu a abordagem a esses veículos? Nas proximidades de Céu Azul. Cada um deles tem uma cidade específica, um é Rio Grande do Sul, se não me engano o outro Curitiba, mas a Polícia Rodoviária está trabalhando para tentar impedir que esses veículos consigam não só ser furtados e as famílias perderem seus bens, mas combatendo também o contrabando e descaminho de produtos e mercadorias aqui do Paraguai. Há um outro prejuízo indo para as pessoas porque os indivíduos estão utilizando placas de veículos que não são nem semelhantes aos que são roubados, né? Sim, no caso desses veículos, todos eles eram chamados clones, né? Todos. Então as pessoas acabam recebendo multas por excesso de velocidade e outras infrações de trânsito devido a essa placa ser clonada, né? Qual o procedimento agora? Os veículos vão ficar à disposição da Polícia Federal. O condutor de um dos veículos, que também tinha ocorrência de roubo furto, vai responder pelos crimes de contrabando, receptação do veículo e utilização de rádio para prática criminosa. Todos eles estão equipados com radiocomunicadores? Sim, todos eles estão equipados com esse equipamento de radiocomunicação. Os cigarros apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu para destruição. Os veículos ao pátio da delegacia, o preso à carceragem provisória da Polícia Federal. O crime dele, como explicou o policial, será receptação, contrabando e descaminho e uso de equipamento de radiocomunicação sem a devida permissão. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.